259, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251, alternando 2835, 629 agora. Boa. 781 no controle? Controle Salvador, 2781, boa tarde. 2781, contato radar para o nível 180, via saída Arbor 1. 180 via Arbor 1, 2781. Rick Romeu Bravo, controle. Então, meu bravo, reporte após o cruzamento da Bahia, autorizar voar direto Serra Índia, Eco Índia. Apenas confirmando pessoas a bordo e o tipo da aeronave. Romeu 44, está com 01 a bordo. Enter. Está 3197, 0 dentro, 7 minutos. 3197, autorizado, tipo, Comando 099, formação Quebec para confins da Plata 4. Comando 099, confins autorizado. Via roda do plano de voo, nível 360. Subida Arbor 1, elefa, curva direita após a decolagem. Transponda 5134, controle 120, decimal 80. Autorizado 360, roda do plano de voo, longa 10. Arbor 1, elefa, curva direita. Controle 208, arbor 5134, confirmado. Correto, posição 4, chama pronto, voo no 099. Bravo, frequência livre. Bravo. Salvador, 3283, se tiver cancelamento, portão 9. 3283, portão 9, livre, chame táxi. Autorizado de chamar, 3283. Azul 2591, está agora a 48 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado, submantém o nível de voo no 60. Chame o controle de Lielos, frequência 120, decimal 1. Aliás, 201 ou bom domingo aí para todos dentro do controle, deixa pra ver. Amém. 190 para o site, QAB 230 com 6 ADD, 190 até na campanha. 3197, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, já bate 1-1, táxi em Índia. Próximo ponto de espera 2, 198, decimal 60, altímetro no 0, 1-4. Salvo Salvador, muito bom dia, muito boa tarde. Boa tarde. Ok, eu Salvo, só com um teste de áudio, tem copia? Afia, moto classe. É, daqui a pouco chama aí pra lá, reboque, tchau. Ali. 705, formação Quebec. Para o Galeão, Matheus Cruz aguardando para a cópia. Preparada a El, Lida e Irume. Liga para o controle, Mike, Golf Mike. Então, 3283, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1 em Índia. Próximo ao ponto de espera 2, 1-8, decimal 6-0, altímetro 1-0, 1-4. Admite o ponto de espera 2, 3283. Voo no 705, pronto, 4. Voo no 705, autorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Subida da El, Leda, Irume, curva direita após a decolagem. Transponda 5141, controle 120, decimal 80. 0150. Voo 968, conselho de identificação, chegada Mário autorizada. Desse mantém o nível de voo 050, QNH 1-0-4. 050, 1-0-4, voo 1168. Azul 2781, chame centro Recife, frequência 1260, alterno 28, decimal 8. Centro em 12860, alterno 28818, 2781, boa tarde. Boa. Muito boa tarde, mais uma vez, solicito autorização de rebote do pátio principal King número 1 para o 3, Romeu Lima. Da posição 1 do pátio 1 para onde? Pátio 3. Qual a posição do pátio 3? Romeu Lima. Romeu Lima? Posso. Gente, aguarde, o Avianca tem aeronaves nesse setor para pushback instante. Assim que as mesmas saírem, vai ser autorizado. Mantenha a posição aguardando. Avianca, o professor Romeu, está de pushback. Autorizado, chegou aqui para a mesa, chama o táxi. O voo 1168, após o 3, após o ETAP, autoriza o 366? Bruno 68, após o TAP, voe para a Serra Vita 366 para a final do procedimento RNAV da pistola 0. Desça via para 2500 pés, altímetro no 0 no 4, reporte passando Serra Vita 366. 2500 pés, após o TAP via 366, reporte a 366, voo 1-1-6, vai criar. 099, 72, por favor, alcança em Campinas com 3 horas. Qual pra ver? 1272. No 099, táxi à direita via Índia. Ponto de espera 2-1-9-3-6-0, altímetro no 0, no 4. Fica 14, que a gente tem o ponto de espera 2-2-0-9. Ah, Romeu, boa formação Quebec, avante, teste pra fora. É teste mais de firma, Romeu? Romeu Golfo na escuta do sol. Confirmar essas quatro em cima. Frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 3283. Contato radar, siga para o nível de voo 360, via saída Arboruno. Via Arboruno, sobe ao 360, tá? 3283. Posição, Mike Gufnack. E reporte no litoral sul, passando do Pituaçu. Confirme mantendo 500 pés. Romeu Golf, pronto, 4. Ah, Romeu Golf, autorizado, Serra Delta, Washington Uniforme, via rota do ponto de voo, nível 240. Subida da El, transição coral, curva à direita, após a decolagem, da pistão no 7. Transponder 5142, controle 120, decimal 8. Parte que se encontra, pessoas a bordo e autonomia. Três de PAB, 5 horas de autonomia na aerostat ciente, Romeu Golf, para o acionamento, chama a torre 198, decimal 60, altimento no 0 no 4. Salvador, boa noite, Gol 0099. Decolou, passa 1700 metros. Gol 0099, contato radar, se mantém o nível de voo 360, via saída Arboruno. Afirmativo, 360 via Arboruno, Gol 1099. Busca da autorização. Lulo 705 na escuta. Estimado para o Tibete. Ponte Minas. Dinho Ciente. Avianca no Ponte 1, na escuta. Avianca do rebote, da posição 01, na escuta, solo. Prossiga solo, Avianca na escuta. Ok, agilizando então, companheiro. Está autorizado para seguir com o rebote da posição 01 para o Ponte 3. Autorizado. Ciente. Autorizado o rebote de Avianca. Nona 68 completa, final do procedimento Chame Torre Salvador, frequência 98 decimal 6. 18-6, o nono 68. Controle Salvador, o Gol 0099, passa uma centena, possibilidade de voar, né? 0099 é o número 2 no mesmo perfil de saída, mantenha o perfil de saída. Meu perfil, o Gol 0099. São 3283, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 60288, tá 3283. Aguarde, Gol 0705. Salvador, é o Michael Smart. Golf Mike, confirme posição. Então, através do Parque do Açú. Gente, agora recebe seu modo Alfa, modo Charlie, mantendo 400 pés. Mantenha a proa do farol de Itapuã, chame Torre Salvador, frequência 98.95, correção, 98.6. Ok, 98.6. Boa. pela 099, chame centro Recife, frequência no 26.0, alterno no 28.8. Recife, 260, 288, gol 1099. Aeronave. Ecos no November, foi para o farol de Itapuã, desça para o 9510, QNH 10 no passe, informe que não há tráfego do setor conhecido pelo controle a reportar. O no novembro reautorizado descida para 1.000 pés. Táxi à direita vem Índia, ponto de para torre 1860, altímetro no 0 no 4. Roger, good afternoon, good evening, Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. Now, 1,240. So, Romeo Golf, you read the contact from the departure, contact flight 11240, bye, Dial departure. 240, yeah, Dial, As soon as possible, request flying direct to Dagos position. Fly direct to Dagos position after dial fly to Coral. Send back for coordination. Okay, dial then Coral. Hold on a little. Thank you. Romeo Golf, confirm your request. Request flying by Golf position, ma'am. Roger. Romeo Golf, flight to the Dendê position. Flight Dendê position, Romeo Golf, thank you. Salve, Salvador, Avianca Alfa Vitor Romeo, comunicando o término de reboque. Ok. Boa noite a todos. Boa. Salvador, vamos 705, 1300, Nadael. Onda 705, contato radar, mantém o nível de voo 360. Após 2000 pés, vai direto Lido. Após 2000, direto Lido, voo 705, na 360. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, climb restricted until flight level 220 in case of communication failure. Flight level 220 will be your final flight level. Lembre, reporte visual com campo. Reporta na visual, novembro. Romeo Golf, call Recife 125.1, if unable, 128.35. 125.1, 128.35. F05, chame centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 28.35. Visual, Eco Zulu November. Eco Zulu November, mantenha para o farol de Itapuã, chame Torre Salvador, frequência no 8.60. 8.60, Salvador, o voo 2043, boa noite, informação Romeu, autorização Guarulhos. João 2043, boa noite, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 110, curva à direita, subida da El, Leda Mótica e Upper Zulu 110 até Taubaté. Transponder 5157, controle 120, decimal 8. Zero Guarulhos, 360, decola da 10, curva à direita, após na saída da El, Leda Mótica. Upper Zulu 10 até Taubaté, o código 5157, o controle 1208, o gol 2043, portão 6. 2043, Barracas, pronto para posicionamento. Para o gol 2043, obrigado.